Voltamos ao prostíbulo do inferno, onde tudo cheira a sangue e sexo. Realizaremos todas as fantasias, senta o prazer da necrofilia. Por toda parte corpos decompostos, carne, podre, esperma, pus e ossos. Diversão para toda a família, incesto, lesbianismo e pedofilia. E uma vampira no meu pescoço, me sugando até o osso. Voltamos ao prostíbulo do inferno, onde tudo cheira a sangue e sexo. Realizaremos todas as fantasias, e senta o prazer da necrofilia. Por toda parte corpos decompostos, carne podre, esperma, pus e ossos. Diversão para toda a família, incesto, lesbianismo e pedofilia. Prostíbulo do inferno,